Feliz Sábado. Eu escolhi um texto interessante que ele tem um título que é assim, olha, A Canção dos Sete Trovões. É um nome de um salmo, o Salmo 29. Quem tiver a Bíblia aí pode procurar. E na nossa Bíblia, Revista Atualizada Almeida, o nome dele é A Voz de Deus na Tempestade. E esse nome, A Canção dos Sete Trovões, é um nome também numa Bíblia em inglês. E a Bíblia diz assim, ó, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas e troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, ele despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. E a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar a cria as corças e desnuda os bosques. E em seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. E o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e abençoa com paz ao seu povo. Esse é um texto assim bem incomum e diferente da maioria das meditações que a gente lê e ouve. Agora, ele contém muitos elementos interessantes, assim. Ele tem três perspectivas básicas. A primeira é uma imagem celestial. Então ele diz assim, né? Ele começa invocando os filhos de Deus para que tributem ao Senhor a glória e a força e o adorem na beleza da santidade. Santidade, beleza, perfeição, glória e força, elas são realidades que existem em Deus e Deus as empresta ou as concede para as criaturas. É assim que, por exemplo, se Deus manda um anjo para fazer uma obra na vida de uma pessoa, e esse anjo faz essa obra em nome do Senhor, esse anjo carrega todo o poder do universo. Não existe um demônio, uma circunstância, uma situação que possa impedir a obra desse anjo, porque essa obra não é dele, é de Deus que o envia. Da mesma forma como Deus deu a missão à igreja, pregar o evangelho ao mundo. É impossível da perspectiva humana, mas na força de Deus, no nome de Deus, na glória de Deus, na santidade de Deus, isso será feito. E é algo que pertence a Ele. E a gente fala de santidade, fala de glória, fala de força, fala de adoração. E, infelizmente, todos nós temos noções pequenas do que tudo isso significa, e o mundo celestial conhece isso de uma forma muito mais ampla, muito mais linda. Então, esse contexto do céu, ele é lindo, ele é maravilhoso. E os seres celestiais aqui, então, são chamados esses filhos de Deus, como a gente tem outros textos bíblicos também, no qual os filhos de Deus cantavam quando Deus criava o mundo, né? E eles estavam ali, então, contemplando a beleza da santidade de Deus em adoração perfeita. Beleza é um negócio interessante também, né? A Bíblia diz assim, que o homem vê o que está diante dos olhos e o Senhor vê o coração. Para o ser humano, a beleza é o que está diante dos olhos mesmo. São as montanhas, são as pessoas, são as realidades externas. Uma casa bonita, um carro bonito, uma praia bonita, uma montanha, um campo, uma cidade, uma pessoa, enfim. E para Deus o conceito de beleza vai bem mais lá no fundo. O que a gente vê dependendo assim, olha, um mundo bonito. Você anda por aí nas estradas, um mundo bonito. Quem sabe Deus veja um mundo muito feio, né? Um mundo que tem egoísmo, que tem mentira, que tem violência, que tem maldade. Então o conceito de beleza de Deus, ele vai muito mais lá no fundo, né? E ele vai mexer com noção de caráter, de coração, de pensamento, da atmosfera da alma. Que é essa que Deus busca, né? Os verdadeiros adoradores são esses, que lá no coração, lá no fundo, tem o desejo não só de fazer um lugar de templo bonito para Deus, mas que esse local de templo bonito seja só um símbolo de uma relação bonita com Deus, de perdão, de paz, de amor. E é isso que Deus busca, né? E a santidade de Deus, ela une essas duas coisas, né? Ela é linda e perfeita por fora e por dentro. Ela não tem essa incoerência, muitas vezes, do ser humano que busca a beleza externa e não a interna. Deus é o contrário, ele é perfeitamente belo por dentro e por fora. Esses dois primeiros versos do Salmo, eles nos levam para o céu. É glória, é beleza, é santidade, é Deus. Só que a gente vive num mundo um pouco diferente disso. A gente vive num mundo turbulento, horrível, horroroso, perigoso. E a partir do verso 3, ele começa a trazer essas imagens, né? E Deus é o Deus sobre as águas. E ele fala das águas, ele fala da tempestade, ele fala do trovão, ele fala do fogo, ele fala do deserto, ele fala dos animais. Então já agora é bem terreno mesmo, né? Agora é a vida nessa terra como ela é. E depois, se vocês relerem o texto, vocês vão ver que a frase assim, e a voz de Deus falou, ela se repete várias vezes. Nesses versos aqui, acho que 7, 8, 9 vezes essa frase, a voz de Deus, ela aparece. Nesse mundo só existe um lugar seguro, que é o lugar onde a gente possa ouvir a voz de Deus. Então nós temos que nos limpar daquilo que impede-nos de ouvir a voz de Deus de forma mais profunda, mais ampla. E essa voz, ela tem várias características nesse salmo. Ela é poderosa. A gente lembra que pela voz de Deus, pelo que ele falou, tudo se fez. Então haja poder nessa palavra, né? Eu posso falar, haja sapo, não veio nenhum aqui. Mas Deus falou, haja luz, haja universo, haja vida, e tudo se fez. Essa voz também, ela no Salmo, ela é cheia de majestade. Nós não vivemos num contexto de monarquia, e a gente não entende exatamente bem. Quem sabe um paralelo disso seja a imagem do líder na mídia, que fala e todo mundo ouve. Mas a voz do rei, a voz majestosa, é justamente essa. É a voz diante do qual ele aparece na sua sacada, e todo mundo se cala, e o rei está falando. E é assim que vai ser, é assim que é, as decisões são essas, a vida se gira em torno disso e daquilo. Ela é cheia de majestade. A voz de Deus de verdade, ela, no Salmo, ela prevalece sobre o fogo, ela faz tremer o deserto, ela renova a vida e ela é ouvida acima das muitas águas. Os povos fazem muito barulho, tudo muito, o mundo é muito barulhento, muitas vozes chamando a gente para muitos lugares diferentes, mas a voz de Deus, ela está acima de todas essas vozes. E o Salmo culmina com o verso 11, que diz assim, o Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoa o seu povo com paz. Esse Salmo nos conduz à glória e à perfeição do céu. Depois ele nos conduz para o caos da terra e ele termina com a presença poderosa de Deus na terra entre o seu povo. E essa última imagem, onde Deus abençoa o seu povo com paz, para mim ela é uma imagem que une o céu e a terra. Porque só há paz onde Deus está, e se Deus não estivesse aqui não haveria paz. E ele vem então fazer essa ligação, e eu fui estudar esse texto e eu encontrei umas informações interessantes. Esse texto, ele era cantado em Israel no último dia da festa dos tabernáculos. Os judeus tinham 7 festas especiais, primeira Páscoa, primeira do ano, até a última festa dos tabernáculos. Ali existem muitos estudos sobre isso, a gente não vai entrar muito nesses detalhes, mas basicamente, Páscoa é a morte de Cristo, seria o símbolo ali, o nosso Cordeiro Pascual, que derrama o seu sangue em nosso favor, nos dá a sua carne e o seu sangue para comer e beber. Essa é a festa da Páscoa. Depois tem todo o calendário de festas, e a última é a festa dos tabernáculos, onde Israel saíam todos de suas casas, subiam para Jerusalém e armavam as suas tendas ali. Essa é a imagem da própria volta de Cristo. E esse, justamente esse salmo era cantado ali, né? De festa, que representa a nossa maior esperança, que é a esperança de que em breve Jesus voltará. Depois, quando o templo é destruído, Israel sai disperso, e eles já não têm mais como manter aquela rotina da mesma forma, já não tem mais o templo para fazer o sacrifício, eles não podem fazer o sacrifício fora do templo, e já se desorganizou grande parte dessa cultura judaica e se reorganizou de uma outra forma. Então hoje, o judeu canta esse Salmo 29 no sábado da festa de Pentecostes. Justamente no sábado de Pentecostes eles cantam esse Salmo até o dia de hoje. E então nós temos aqui, relacionados com esse Salmo 29, as duas grandes mensagens distintivas do nosso povo, né? Que nos fazem um povo diferente, né? A volta de Jesus e a mensagem do sábado. Claro que a religião cristã adventista não se resume nesses pontos. Não basta eu crer na volta de Jesus e guardar o sábado, entre aspas, bem mal guardado. A religião adventista deve ser uma religião de amor, de coerência, de temperança, de fé, de trabalho missionário, de guarda do sábado, mas também de fidelidade aos outros mandamentos, porque se torna uma grande hipocrisia guardador do sábado que mente, que rouba, que mata, que adultera, que, certo? Então a gente tem que ter essa noção, mas de forma interessante esse salmo está conectado com as duas principais mensagens que nós temos. Então, para terminar a nossa meditação, o céu é o nosso alvo, e lá nós viveremos a vida sem morte, sem pecado. Mas a terra vem antes do céu, né? Então aqui a gente vai ter sofrimento, vai ter frustração, vai ter pecado, vai ter mal. E nós temos que viver todo esse mal, todo esse pecado, toda essa dificuldade, toda essa dor e sofrimento e angústia com a perspectiva de que Jesus voltará. A volta de Jesus, ela é a esperança da fé e do amor para a qual nós devemos olhar a cada dia, e a cada dia nós estamos mais perto desse dia. Aí vem a pergunta, né? Mas quem de nós está preparado? para as tempestades, a água, o fogo, o deserto, encontro com a realidade da vida até que Jesus Cristo volte. Quem está preparado é aquele que desde hoje olha além, olha pela fé, olha pelo amor e compreende que Deus não errou, que Deus não vai errar e que olha além do mundo, além do pecado, além da morte, além da tristeza, para o céu, de onde Cristo vem para nos buscar. E é dessa perspectiva que a gente tem que ler e reler o Salmo 29. Vamos orar. Senhor Deus eterno e Papai do céu, muitíssimo obrigado pela tua presença na vida de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor não falhou, não tem falhado e não falhará. E o Senhor há de nos conduzir do pecado, do erro, do engano, de um mundo de morte para a vida eterna. Nós te agradecemos muito por isso e pedimos que o Senhor nos use como instrumentos de levar essa mesma luz aos outros e que possamos te louvar pela tua palavra e pela tua salvação, meu Deus. Obrigado por esse louvor do Salmo 29, é um louvor maravilhoso. Que ele possa ser a melodia do nosso coração em te tributar glória e honra e poder e beleza e adoração na tua santidade. E também vivermos neste mundo de tempestades, de raios, de trovões, de desertos, de dificuldades, sabendo que o Senhor nos dá a tua paz. Amém. E o teu poder, meu Deus. O Senhor nos dê um feliz sábado e uma ótima noite, na tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.